entendi as coisas faiscando a ferradura na minha cabeça dura e foi no lombo do cavalo. Ao galopar fui salvando minha vida que eu achava já perdida pelas esquinas do mundo. De vagabundo poeta tem muito pouco, menos médico mais louco vai enchendo a cabeça pra que apareça agarrada no seu verso ideia pra um universo mais tranquilo e mais humano. Traçando plano, reta curva ou ladeira, bosque, vaso ou ribanceira, vai seguindo o arquiteto. Se tem herneto, bispo, Marley, gentileza, isso só me dá certeza da nobreza que dá certo, eu vou fazer música pra enriquecer os corações do planeta. Embaixo com papel e uma caneta, eu vou fazer música pra enriquecer os corações do planeta. Embaixo com papel e uma caneta. Prendi as coisas faiscando a ferradura na minha cabeça dura e foi no lombo do cavalo. Ao galopá-lo fui salvando minha vida que eu achava já perdida pelas esquinas do mundo. De vagabundo poeta tem muito pouco, menos médico mais louco vai enchendo a cabeça pra que apareça agarrada no seu verso ideia pro universo mais tranquilo e mais humano. Traçando plano, reta curva ou ladeira, bosque, vaso ou ribanceira, vai seguindo o arquiteto. Se tem hermeto, isto é Marley, gentileza, isso só me dá certeza da nobreza que dá certo, eu vou fazer música pra enriquecer os corações do planeta. Basta um papel e uma caneta, eu vou fazer música pra enriquecer o quê? Os corações do planeta. Basta um papel e uma caneta. As coisas faiscando a ferradura na minha cabeça dura e foi no lombo do cavalo. Ao galopá-lo fui salvando minha vida que eu achava já perdida pelas esquinas do mundo. De vagabundo poeta tem muito pouco, menos médico mais louco vai enchendo a cabeça pra que apareça agarrada no seu verso ideia pro universo mais tranquilo e mais humano. Traçando plano, reta curva ou ladeira, bosque, vaso ou ribanceira, vai seguindo o arquiteto. Se tem hermeto, bispo, Marley, gentileza, isso só me dá certeza da nobreza que dá certo, eu vou fazer música pra enriquecer os corações do planeta. Basta um papel e uma caneta, eu vou fazer música pra enriquecer os corações do planeta. Basta um papel e uma caneta, vou fazer música pra enriquecer corações e o planeta. Basta um papel e uma caneta. Eu vou fazer música pra enriquecer corações e o planeta. Basta um papel e uma caneta.